Eclesiastes capítulo 6, verso 10 ao verso também de número 10 do capítulo 7. Diz assim: tudo que existe já recebeu nome e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais tolices e sem nenhum proveito. Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias da sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra? Quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos, e os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. E isso também não faz sentido. A opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. O fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. E aqui o nosso querido Eclesiastes ligou a sua, ou acionou a sua, ou disparou a sua metralhadora giratória. Porque tem de tudo um pouco nesse texto que nós lemos, brevíssimo texto, mas com muito significado. Eu tenho defendido aqui entre nós que o Eclesiastes é para mim um simplificador. Lembrando que simplicidade é o contrário de complexidade. Um dos objetivos do Eclesiastes é simplificar a vida, mostrar a vida como ela é, sem maquiagens, sem fantasias, sem ilusões. Claro que a vida como ela é tem as suas complexidades. O problema é quando nós acrescentamos outras complexidades à vida, complicando a vida naquilo que a vida não precisaria ser complicada. O Eclesiastes é um simplificador porque fala de uma vida que nós podemos viver com muito mais leveza, com muito mais simplicidade. E aqui nesse texto, o Eclesiastes fala da vida a partir de duas ideias. A primeira, a vida como um conjunto de coisas que estão determinadas e que nós não podemos mudar. Isso é algo que todos nós sabemos sobre a vida. Na vida há muita coisa determinada que a gente simplesmente não tem como mudar. Você não pode mudar o fato de ter nascido onde nasceu, na família em que nasceu. Quando eu era adolescente, eu tinha muita bronca de ser filho do meu pai. E um dia eu disse isso para ele, no meio de um sermão que ele estava me passando, por algo em que eu achava que ele estava totalmente errado, eu disse que eu queria ser filho do meu tio. Porque quando eu era adolescente, eu tinha muita raiva de ser filho do meu pai e tinha muita vontade de, na verdade, ser filho do meu tio. Muitos anos depois, meu pai já faleceu. Tenho muito orgulho de ter sido filho do meu pai e o meu primo, coitado. Fato é que essas coisas a gente não escolhe. Você não escolhe, você não decide sobre os dias em que se fará o sol, nem sobre os dias em que choverá. Você não determina que as pessoas vão gostar de você, vão amar você, vão estar ao seu lado quando você precisar. Tem coisas que extrapolam as nossas possibilidades. Tem coisas na vida que são como são e têm que ser aceitas como são. Infelizmente, muitos dos nossos sofrimentos estão relacionados a coisas que nós simplesmente não podemos mudar. O Eclesiastes fala, por exemplo, sobre tudo que existe já tem nome, porque a gente só sabe que algo existe porque já o nominou. Ah, mas deve ter alguma coisa que existe que a gente não deu nome. Tudo bem, mas a gente não sabe que existe. O que a gente sabe que existe, a gente já nominou. Já se sabe o que o homem é. Podemos gostar, podemos não gostar, mas já sabemos o que é o homem, já sabemos como ele funciona. Podemos não compreender muitas coisas, mas já sabemos o que é o homem. Não se pode lutar contra alguém mais forte. É possível vencer alguém mais forte, mas não se pode lutar contra alguém mais forte. Você pode encontrar maneiras de estabelecer outras forças para vencer aquela força que está dada. Mas no mano a mano, na mensuração de forças, não é possível o mais fraco vencer o mais forte. Ele precisa se fazer mais forte para vencer o mais forte. Quanto mais palavras, mais tolices. Isso também é verdade. A vida tem os seus absolutos. E sábia é aquela pessoa que consegue discernir os absolutos da vida. Mas a vida também tem aquele seu lado mutável. Aquilo que nós podemos alterar. Aquilo que tem a ver com as escolhas que nós fazemos. Por isso o texto diz, na verdade, quem sabe o que é bom para o homem? O que o Eclesiastes está querendo dizer é, se existe um lado da vida determinado, existe um que a gente julga, avalia e decide. Existe um que tem a ver com as escolhas que nós fazemos todos os dias. Eu não posso escolher o meu pai, a minha mãe, o lugar onde eu nasci, mas eu posso escolher amar meu pai, amar minha mãe e, de alguma maneira, ter orgulho do lugar onde eu nasci, por pior que ele seja, de repente. Eu não posso escolher o dia que vai fazer sol, o dia que vai chover, mas eu posso escolher o tipo de atitude que eu vou tomar no dia de sol ou no dia em que está chovendo. Tem coisas na vida que estão determinadas, tem coisas na vida que eu escolho, que eu decido, que tem a ver comigo. E o Eclesiastes, de repente, está nos chamando a atenção para isso. Para a necessidade de nós gastarmos menos forças sofrendo com aquilo que é determinado e dedicarmos mais forças fazendo melhores escolhas. Por isso a palavra melhor aparece no nosso texto 7 vezes. Você que acompanhou a leitura comigo percebeu isso. 7 vezes a palavra melhor aparece no nosso texto. Porque algumas coisas são melhores do que outras. E é preciso que nós façamos as melhores escolhas. Viver é fazer boas escolhas. Ser feliz é ser capaz de fazer boas escolhas. Quanto melhores as escolhas, mais simples a vida é. Muitas das complicações da vida têm a ver com escolhas ruins. É isso que o Eclesiastes está dizendo. Que é preciso escolher melhor. Agora, o detalhe desse texto que nós lemos é que o critério pelo qual nós avaliamos as escolhas tem que estar muito claro e muito bem definido. E o critério que o Eclesiastes usa para avaliar as escolhas da vida é o critério da finitude da vida. Por isso que esse texto parece tão macabro, tão sombrio, tão duro. Fala muito sobre morte esse texto. Por quê? Porque uma das forças que move o coração do Eclesiastes é exatamente essa noção clara de que a vida é breve. Passa rápido. O homem como uma sombra, diz o texto. Sua vida vazia que tem poucos dias. Finitude da vida. Pessoas que acham que vão estar aqui para sempre tendem a fazer escolhas ruins. Pessoas que conseguem compreender a verdade sobre a transitoriedade da vida, escolhem melhor. E nós somos de uma geração que não lida bem com o fato de que a vida é finita. No meu livro Sabedoria para Viver e Ser Feliz, eu falo um pouco sobre a morte. E digo que a nossa geração lida tão mal com a morte, lida de forma tão constrangida com a morte, nós somos tão cheios de dedos em relação à morte, que nós cunhamos um termo para falar da morte que seria cômico, não fosse trágico. Eu já falei sobre isso aqui, muitos vão lembrar. Mas nós nos referimos à morte como um desengano. Um sujeito chegou para mim e disse: pastor, por favor, ore pela minha avó, que foi desenganada pelos médicos. Só que o sujeito já tinha quase 60 anos. E eu fiquei pensando na avó dele. Perguntei: irmão, mas quantos anos tem sua avó? Ele falou: ah, já tem 96. Ok. 96 anos, foi desenganada. Desenganar é tirar do engano. Ela estava enganada e alguém a desenganou. Desenganou dizendo que vai morrer. Qual era o engano dela então? Com 96 anos. O engano dela é: isso nunca vai me acontecer. Interessante. Nós nos referimos à morte assim em certas ocasiões. Olha, estou tão triste, encontrei fulano agora, foi desenganado pelos médicos. Porque um médico, muito do cretino, sem juízo, desrespeitoso, vem lá e por causa de uma situação ele diz que a gente não vai viver. Quem ele pensa que é? Para me desenganar assim. Eu estava tão feliz no meu engano. Que engano? Que eu vou ficar aqui para sempre. Claro que eu orei pela senhora de 96. Deus a abençoe e ela viva 120. Não é essa a questão. É o trato. A ideia de que alguém que fica sabendo que vai morrer foi desenganado, tirado do engano. Do engano da vida que nunca cessa. E no engano da vida que nunca cessa, nós colocamos os pés pelas mãos. Tomamos decisões erradas, deixamos de aproveitar o momento. Protelamos. O Eclesiastes tem um critério. Você quer ser sábio? Lide melhor com o fato de que a vida passa. Que o tempo aqui é pouco, passa rápido, ninguém vai ficar aqui para sempre. O dia que você for tomado por uma compreensão de transitoriedade, de efemeridade, de finitude, você vai fazer as suas melhores escolhas. E aí, eu queria falar para você sobre 7 escolhas que o Eclesiastes sugere para nós nesse texto. Primeira escolha, melhor escolha, é cultivar o bom nome. Essa é a primeira comparação que o Eclesiastes faz. Melhor é o bom nome do que o perfume finíssimo. O que, que é um perfume? Nota zero para você. O que, que é um perfume? Ele disse caro. Agora eu estou com dó da Micaela, irmão. Vai comprar um perfume? Não pode, é caro. Para que serve um perfume? Muito bem. A gente passa perfume para ter um cheiro agradável. Não quer dizer que o nosso cheiro seja ruim. Às vezes é. Por exemplo, quando eu estou aqui com as mulheres à tarde, o aroma é muito mais agradável do que agora. Mas por questão de horário. Final do dia e tudo mais. Quando eu passo um perfume, eu estou querendo que as pessoas sintam um cheiro que o meu organismo não produz por si mesmo. Então é um mascaramento. Eu estou querendo que as pessoas tenham uma impressão sobre mim que vem do recurso que eu utilizo e não da minha própria pessoa. O meu organismo não produz o cheiro que o perfume me dá. Claro que se eu errar no perfume, aí o tiro sai pela culatra. Não é? Se eu errar no perfume, eu posso enjoar alguém com o cheiro que eu estou exalando. Mas, em tese, o perfume serve para melhorar as coisas em meu favor. É um mascaramento. É uma informação que não diz respeito a mim, mas àquilo que eu uso. Por que que o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo? Porque o bom nome não vem de um mascaramento, mas vem da verdade sobre você. O bom nome é fruto de um bom caráter. O bom nome é fruto de uma boa reputação. O bom nome é fruto de boas sementes que são lançadas. O bom nome se constrói com o tempo. Perfume eu passo em um minuto. Em 10 segundos. Em 2 segundos. Mas um bom nome eu demoro a vida inteira para construir. E eu demoro a vida inteira para construir um bom nome e posso jogá-lo na lama em 5 minutos. Por isso, e aí o Radamés é o nosso profeta do dia, mesmo que eu consiga comprar um perfume caro, ele não terá o valor de um bom nome. Mais vale o bom nome do que perfume finíssimo. Qual que é a tese do Eclesiastes? A vida é curta para a gente investir em coisas. A vida é curta, a gente devia investir num bom nome. Porque já a gente não está mais aqui. O perfume que a gente usou não tem mais a menor importância. O carro que a gente dirigiu não tem mais a menor importância. A casa que a gente morou não tem mais a menor importância. Os diplomas que a gente conseguiu não tem mais a menor importância. Mas o nome que a gente tem continua nas vidas daqueles que andaram conosco. Mais vale o bom nome do que perfume finíssimo. Perfumes com o tempo perdem o cheiro. Bons nomes continuam exalando perfume mesmo depois que você já passou. Todos nós aqui lembramos com carinho de bons nomes de pessoas que passaram pela nossa vida. Todos nós aqui lembramos com tristeza de maus nomes de pessoas que só nos envergonharam, que só nos entristeceram. E por mais que uma pessoa queira ser amada e respeitada, ela não conseguirá se não tiver construído um bom nome. Mais vale o bom nome. Então escolha cultivar um bom nome. A vida é curta. Escolha cultivar um bom nome. Segundo, saber despedir-se. É a segunda escolha melhor que o Eclesiastes sugere. Aprenda a despedir-se. Porque é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Claro que do ponto de vista das emoções, não é melhor estar numa casa onde há luto. Se eu passar uma lista aqui agora, dizendo, tem o velório acontecendo agora, de uma pessoa que vocês não conhecem, e uma festa rolando no clube aqui, patrocinada por alguém que vocês também não conhecem. Mas os dois estão com entrada franca. Entrada franca no velório é sensacional, hein? Põe seu nome aí na lista. Qual você prefere ir? A não ser que a gente seja do tipo, não, vou pôr aqui o velório porque o pastor vai falar. A maioria de nós, até eu, vou botar a festa. Mas na festa está lá o cara que canta lepo-lepo. Está horrível. Mas é melhor que o velório. O velório tem gente chorando. Bom, ouvindo lepo-lepo também tem gente chorando, mas... Por que que é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa? Porque na casa onde há luto, você faz considerações. Essa é a tese. Os vivos levam a sério uma verdade sobre a vida, que a vida é curta. E começam a aprender a lidar com o fato de que a vida é curta e de que na vida a gente perde. Porque na casa onde há luto eu estou me despedindo de alguém. Na casa onde há luto eu lembro que eu vou me despedir muito mais de muito mais gente. Na casa onde há luto eu lembro que um dia alguém se despedirá de mim. Na casa onde há luto eu lembro que nada nessa vida vai ficar comigo para sempre. Na casa onde há luto eu aprendo que a sabedoria da vida consiste em desapegar, em deixar partir, em saber se despedir. Um pai que sabe se despedir, às vezes até de um filho. Não pode haver dor maior do que um pai que perde um filho. Mas ele perde o filho e continua em frente, porque aprendeu a despedir-se. A gente vive numa geração muito, muito estranha. Tem duas coisas na nossa geração que me irritam profundamente. Primeira, nós só homenageamos as pessoas depois que elas morrem. E segunda, depois que as pessoas morrem, todo mundo é bom. Essas duas coisas me irritam profundamente. Que a gente deixe para homenagear só quem já foi. E segundo, que só porque foi é bom. Não, não é. Tem muita gente que morreu e demorou. Demorou para morrer. Deus devia ter levado antes. Está na Bíblia. Na Bíblia está escrito que alguns reis de Israel morreram e não deixaram saudade, porque foram péssimos. Na Bíblia está escrito que os justos honram os que temem ao Senhor, mas têm os ímpios como desprezíveis. Por quê? Porque embora nós temos que amar a todos, segundo a Bíblia, o fato de nós temos que amar a todos não significa que nós confundamos a todos e que todos sejam iguais. Tem gente de bem nesse mundo e tem gente má nesse mundo. Aí depois que morre, todo mundo é bom. Ai, um herói, perdemos um herói. Não, perdemos um câncer. Graças a Deus ele foi extirpado. Claro que eu não vou falar isso para a família. Pastor amigo meu dizia assim, Marcelo, tem velório que você vai, que você tem que esquecer o defunto e falar com as pessoas. Porque se for para falar do defunto, vai ficar um constrangimento. Mas o pior disso é homenagear só depois que morre. Sabe por quê? A gente tem tanta oportunidade em vida para falar o que está no nosso coração. Saber despedir-se e aproveitar cada momento para falar do que a gente sente com as pessoas que a gente ama. Por exemplo, dia 16 de abril de 2011, eu lancei o meu livro Sabedoria para Viver e Ser Feliz. Eu não vi o meu pai e minha mãe há uns 3 ou 4 meses, por causa dos compromissos aqui e eles também lá, na cidade onde eles moravam. E aí, como eu ia lançar o livro, eu liguei para eles e disse, quero muito que vocês venham. Estou sentindo muita saudade de vocês, quero muito que vocês venham. Ah, mas a gente está apertado. Não, venham, eu vou pagar a despesa de vocês para vocês virem. Vocês vão ficar na minha casa, nós vamos comer, nós vamos passear, vocês vão na igreja comigo, vocês vão no lançamento, vocês não vão ter um gasto, muito pelo contrário. Aí meu pai e minha mãe vieram. Chegaram na sexta-feira à noite, ficaram sexta à noite, nós jantamos, conversamos até de madrugada, rimos. Sábado o dia inteiro, onde eles quiseram ir eu levei, onde meu pai quis comer ele comeu, a gente passeou, foram no lançamento do livro à noite, depois foram domingo na igreja, saíram em Maringá, curtiram, desfrutaram, dei presente para minha mãe, dei presente para meu pai. Segunda-feira eles foram embora. Quinta-feira meu pai teve um infarto fulminante e morreu. Foi muito duro enterrar meu pai. Mas foi duro por causa da saudade, não por causa do remorso. Saber despedir-se é saber que a pessoa que convive conosco não estará aí para sempre. Então eu posso aproveitar agora para dizer o que eu sinto por ela. Para dizer o que eu quero dizer. Li uma carta esses dias. Carta aberta. De um sujeito que começava dizendo assim, se eu soubesse que era a última vez que eu dormia ao lado dela, eu teria dormido abraçado. Se eu soubesse que era a última vez que eu acordava ao lado dela, eu teria sorrido e lhe dado um beijo. Se eu soubesse que era a última vez que nós tomávamos café juntos, eu teria conversado mais com ela e tomado menos café. Se eu soubesse que era a última vez que nós trocávamos de roupa juntos, eu teria abraçado ela sem roupa mais uma vez. Se eu soubesse que era a última vez que eu haveria sair para o trabalho, eu teria dito palavras melhores do que as que eu disse. E vou escrevendo. E aí no final ele se apresenta. Marido de uma das comissárias de voo, aquele voo da TAM que atravessou a pista e foi chocar-se com o prédio à frente e explodiu e todos ali morreram. A esposa dele estava naquele voo. Aprender a despedir-se significa lembrar que as pessoas não estarão conosco para sempre. E como eu não sei quando elas vão e nem quando eu vou, o dia para dizer alguma coisa bonita é hoje, o dia para fazer alguma coisa bacana é hoje. Terceiro conselho Terceira escolha, crescer com a tristeza. O texto diz, é melhor a tristeza do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. E essa frase choca num primeiro momento, porque a mesma Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, peraí, como é que é essa história? Bom, essa história é a seguinte, coração está alegre, ele aformoseia o rosto, deixa o rosto mais bonito. Coração alegre comunica ao rosto um sorriso melhor, um brilho melhor nos olhos, todo mundo é mais bonito com o rosto que transmite um coração alegre. Contudo, a tristeza do rosto melhora o coração, diz o texto. Por quê? Porque a tristeza do rosto é a decisão de não fingir alegria num momento de tristeza. Quando o coração está alegre, o rosto está mais bonito. Mas quando o rosto está triste, é sinal de que o rosto não está mascarando a tristeza que sente. Então ele melhora o coração. Por quê? Porque ele joga limpo com o coração. E ele joga limpo com o coração no seguinte sentido. Eu estou triste e quero melhorar com isso. Veja, por que isso é importante? Porque nós vivemos uma geração que não lida bem com a tristeza. Aliás, nós não falamos mais em tristeza. Hoje nós só falamos em depressão. Depressão existe, é uma enfermidade clinicamente diagnosticável, é clinicamente demonstrável. Existe depressão. Mas não é porque existe depressão que tudo é depressão e que não exista mais a tristeza. Então, de repente, eu encontro uma pessoa triste. Ela está com um semblante triste. Eu não pergunto mais, você está triste? Eu pergunto, por que você está deprimido? As pessoas me procuram como pastor e dizem assim, pastor, fiquei tão preocupado com a fulana, saindo do culto domingo, achei ela tão deprimida. Não existe mais tristeza. Por que não existe mais tristeza? Porque como depressão é doença, como é que você trata a doença? Com remédio. Então, dá-lhe remédio para todo tipo de amargura. Tome remédio para melhorar esse rosto. Mascare isso, porque eu não quero lidar com a sua tristeza, e nem você, e nem ninguém. Mas o Rubem Alves escreve assim, você tem medo da tristeza? Não devia. Devia fazer amizade com ela, porque ela é uma excelente conselheira. Gente triste, para pensar. Quando eu vou dormir triste, passei um dia chato, tive um dissabor, alguém me feriu. Eu fico lá pensando, Senhor, eu preciso mudar isso na minha vida, eu preciso resolver essa situação amanhã, eu preciso não permitir mais que essas coisas aconteçam, eu preciso fechar essa porta no meu coração, eu preciso... E eu estou aprendendo com isso. Eu estou crescendo. Se eu vou lá e tomo um remédio porque eu não quero nem pensar nisso, eu fico dopado, apago, no outro dia acordo com um jeito esquisito e quando eu vejo eu estou doente de fato. Porque não considerei a tristeza como algo normal da vida. Ficar triste é normal da vida. Eu tenho compaixão de gente que tem depressão de fato, eu tenho compaixão de gente que está de luto, eu tenho compaixão de gente que está enferma, mas eu não tenho muita compaixão de gente que está triste, não. Porque senão eu tenho que ter compaixão de todo mundo por uma razão que é própria da vida. Ficar triste é próprio da vida. Hoje tem gente aqui no nosso meio que está triste. Sorriu, cumprimentou, brincou, escondeu, a hora que viu o café, bom, nem tudo está perdido. Mas está triste, porque as coisas deram errado, porque trocou uma palavra estúpida com alguém que ama. Está triste, pô. Nem precisa da compaixão, da piedade geral, porque não está leproso. E nem precisa se esforçar por uma alegria artificial. Porque a tristeza é uma bênção. Ela fala sobre o fato de que a vida é finita, é curta, e nem tudo dá certo. E a gente precisa melhorar. Eu preciso lidar melhor com a tristeza porque a minha vida é curta. E eu vou ficar triste muitas vezes. E eu quero aprender a lidar com isso com maturidade. Quarta escolha, aceitar repreensão. O texto diz, é melhor a repreensão do sábio do que o elogio do tolo, ou do que o cântico do tolo, no sentido de a exaltação que vem do tolo. Isso me lembrou Agostinho de Hipona, nas suas confissões. Agostinho de Hipona escreveu assim, eu prefiro a crítica dos que me perseguem porque me corrigem do que a bajulação dos meus... do que o elogio dos bajuladores porque me pervertem. Vou repetir. Eu prefiro a crítica dos que me perseguem porque me corrigem do que os elogios dos bajuladores porque me pervertem. Isso é Agostinho de Hipona, nas Confissões. O que ele está querendo dizer? Que tem hora que você precisa tomar uma ensaboada. Tem hora que você precisa de uma varada. Tem horas que você precisa de um cajado nas costas. Tem horas que você precisa do chicote no lombo. Tem horas que a gente precisa ser corrigido. Não é assim com os nossos filhos? Por que nós corrigimos nossos filhos? Seu filho vai lá jogar futebol. Pequenininho, tem 4 aninhos. Chuta a bola, chuta com a esquerda. Você acha que ele vai ser um craque porque ele chuta com a esquerda. Não é? Corintiano. Tudo para ser craque. E maloqueiro. Aí ele chuta a bola, você... Filho, parabéns, é isso mesmo, tá certo. Aí ele vai lá e chuta o coleguinha. Só se você for um maluco, você vai falar, isso aí, filho, parabéns. Ele chutou a bola, tá certo. Chutou o irmãozinho, tá errado. E você vai corrigi-lo. Por quê? Porque ele está crescendo, ele precisa aprender. Porque se ele não aprender, a vida vai ensinar de um jeito mais doloroso. Só que isso não acaba nunca. Eu preciso aprender a vida toda. E como a vida é curta, eu preciso de ajuda. E às vezes o amigo não é aquele que aplaude. É aquele que diz, rapaz, não vai por esse caminho. Está errado isso aí. O bom amigo é aquele que chama a nossa atenção. Porque ele sabe que quem vai sofrer lá na frente é a gente mesmo. Aceitar a repreensão. Nós não gostamos de repreensão. Ninguém, o seu filho não gosta. Seu filho tem 4 anos. Você dá bronca nele, ele faz bico, fica magoado, não quer mais conversar com você. Que coisa, a criança já mostra cedo o que a gente é de fato nessa vida. Contudo, você sabe a importância disso. E o bom da criança é que rapidinho ela já esqueceu e já está no seu colo de novo. O problema é o adulto, que fica magoado anos a fio. Aceitar a repreensão. Aceitar que a gente não acerta sempre. Para a gente corrigir os erros. Pastor, mas meus amigos não têm essa liberdade. Tudo bem, a esposa tem. Aliás, a esposa tem e usa sem dó. Minha mulher usa o direito dela de me repreender sem dó. E eu louvo a Deus pela vida dela, porque eu digo assim, as pessoas batem nas minhas costas até darem um pé. Pastor não pode falar bunda. Mas a minha esposa joga limpo comigo. Você errou. Não foi legal o que você fez. Não foi legal o que você falou. E Deus tem me ensinado a ouvi-la. Não tem sido fácil. Às vezes eu quero esganá-la. Porque eu fiz um negócio tão bonito, todo mundo bateu palma, chega em casa, ela vai lá e diz assim, não foi legal não. Todo mundo bateu palma porque achou que você estava sendo sincero. Eu te conheço, sei que você foi arrogante e metido. Eu falo, você é uma mulher que me faz pecar. Senhor, a mulher que tu me deste, essa me fez pecar. E a gente briga, faz confusão, mas no fundo eu sei que ela está falando a verdade. E se eu não ouvi-la, às vezes um filho repreende um pai e o pai diz, eu sou seu pai, quem você pensa que é? Ouça, ouça. Aceitar a repreensão é sabedoria. E o provérbio diz assim, não repreenda o tolo para que não se aborreça de ti. Repreenda o sábio, ele te amará. Se eu repreendo alguém que se aborrece de mim, ele é tolo. Então não gostou da bronca? Tolo. Gostou da bronca? Sábio. Está na Bíblia. Quando eu tenho que confrontar alguém, eu sempre começo com esse versículo. Falei, irmão, eu preciso falar uma coisa para você, mas antes quero falar um texto da Bíblia. Pode ser? Claro que pode. Quem que nega um texto da Bíblia? Aí eu digo esse versículo, não repreenda o tolo para que não se aborreça. Aí depois que eu leio, eu falo, agora eu vou te repreender. E a pessoa fica assim. Falar o quê depois disso, né? Quinto. Terminar o que começou. O texto diz que é melhor o dia do fim do que o dia do início. E é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Gente, vamos jogar limpo. Quem é que acha melhor o dia da morte do que o dia do nascimento? Nascimento a gente comemora, não é? Nasceu, oh, nasceu, que legal, menino, ah, que legal, é bonito, mas tem saúde. Eu nasci tão feio, que o médico disse para minha mãe assim, depois melhora. Sem ela perguntar nada, ele olhou para ela, olhou para mim e falou, depois melhora. Se alguém disser aqui que ele estava errado, não toma mais café. A questão do Eclesiastes é o seguinte, nenhuma obra merece ser começada se não merecer ser terminada. Nós somos de uma geração que começa as coisas e não termina. Todos nós sabemos disso. Nossos filhos fazem isso, nós fazemos isso. Começamos as coisas e não terminamos. Começamos a pagar e não terminamos de pagar. Começamos a corrigir e não terminamos de corrigir. Começamos a falar e não terminamos de falar. Começamos um compromisso e não terminamos o compromisso. Nós somos de uma geração que começa e não termina. Mas nenhuma obra vale a pena ser começada se não vale a pena ser terminada. E não há vergonha maior do que uma obra que foi começada e não foi terminada. A própria Bíblia diz isso, que ninguém começa a construir uma torre se não puder terminá-la. Vai ser uma vergonha. Deus começou a gente como uma obra. E a gente vive hoje em estado de obra inacabada. Sabe quando acaba? Na morte. Porque a morte não é a última palavra. A morte é a passagem para a vida. Então morrer neste mundo significa viver aquela vida que Deus preparou. De modo que a morte completa. O apóstolo Paulo chama a morte e ressurreição de glorificação. Semeia-se o corruptível, colhe-se o incorruptível, ele diz. Eu e você subsistimos como obra inacabada. Por isso que quando o homem pecou no Éden, comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus escondeu a árvore da vida. Porque pior do que pecar é ter que viver para sempre em estado de pecado. Pior do que ser quem eu sou é ser quem eu sou para sempre. Então a minha morte é a minha glória. Porque aí eu serei quem eu tinha que ter sido. Por isso que Eugene Peterson diz que a morte não encerra, a morte aprova a nossa humanidade. Porque morrer é ser completo. Eu e você aqui hoje somos obra inacabada, mas chegará o nosso dia de sermos completados. Graças a Deus por isso. Então é melhor o dia da morte que do nascimento, porque é melhor o dia de terminar do que o dia de começar. Porque o melhor do jantar é quando ele está pronto. O melhor do quadro é quando ele está pronto. O melhor da vida é quando a gente está pronto para partir dela e encontrar com Deus. Sexto. Sexta escolha. Ser mais paciente. O texto diz que é melhor ser paciente do que ser orgulhoso. Como assim melhor ser paciente do que ser orgulhoso? Não é melhor ser humilde do que orgulhoso? Ou não é melhor ser paciente do que apressado? Mas a sequência diz, não se ire, não deixe a ira dominar o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Ora, qual que é a questão do orgulho? O orgulhoso é aquele que acha que a vida é do jeito que ele acha que a vida tem que ser. E quando a vida não é do jeito que ele acha que a vida tem que ser, ele fica irritado. Por exemplo, você sai de casa, faltando 15 minutos para chegar no seu compromisso. Você projeta mentalmente esse caminho em 10 minutos. Ainda tem 5 de lambuja. Mas aí no meio do caminho tem um desvio. No meio do caminho tem um acidente. No meio do caminho tem um incidente. No meio do caminho tem um imprevisto. Como você assumiu que as coisas seriam do jeito que você achou que elas seriam, você se irrita. E no se irritar, perde a paz, perde a razão, perde o que quer que seja. Como domingo que eu cheguei em Maringá, para ir para a igreja, Eu tinha que estar lá às 10 horas, cheguei ali na Erval, 20 para as 10. Estava tudo tranquilo, vim de Londrina, tranquilo. Aí quando estava chegando ali na 15 de novembro, tudo fechado, corrida maluca. Né, Ferrinha? Corrida maluca. Passou o Dick Vigarista, passou a Penélope Charmosa, foi passando o povo. Aí eu desviei. Aí fui para o outro lado, nada. Fui para mais para frente, nada. Aí eu comecei a ver a catedral. Eu não ia na catedral, ia na nossa igreja, que é do lado. Ia ficando cada vez mais longe. Aí eu que faltava 20 minutos para chegar a 3 quarteirões, já era 10h20 e eu estava lá na Nildo Ribeiro. Aí perdi a paz. Aí abominei trânsito, fiscal de trânsito. Pedi para Jesus pesar a mão em todo mundo. A gente se irrita quando as coisas não saem como a gente quer. Mas o texto diz, não se irrite, porque irritar-se é ser orgulhoso, é achar que as coisas deviam ser do jeito que a gente quer. Seja mais paciente, porque ninguém resolve um único problema nessa vida só pelo fato de ter ficado irritado. Você nunca resolveu um único problema só pelo fato de ter ficado irritado. Você resolve problemas com sabedoria. Então seja mais paciente. A vida é curta para a gente ficar perdendo tempo irritado. E por último, vou só pontuar, embora esse ponto também seria muito legal da gente refletir mais. O último ponto é deixar o passado passar. É a última escolha que o texto sugere. É melhor deixar o passado passar. Olha a pergunta, olha o modo como o texto termina. Não diga, por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Eu já falei nos nossos encontros, isso está no meu livro Viver é uma Arte. Dois modos prejudiciais de trato com o passado. Nostalgia e melancolia. O nostálgico é aquele que tem saudade daquilo que já foi. O melancólico é aquilo que tem saudade do que nunca foi. O nostálgico diz assim, ah, quando eu era criança, a vida era melhor. Ah, quando eu estava naquela cidade, a vida era melhor. Ah, quando eu estava naquele emprego, a vida era melhor. Ah, quando eu estava casado com aquela pessoa, a vida era melhor. Ah, quando os filhos eram crianças, a vida era melhor. Ah, quando eu tinha dinheiro, a vida era melhor. O passado idolatrado. Eu tenho vontade de voltar no tempo para reviver. O melancólico, que tem saudade daquilo que nunca foi, diz assim, ah, se eu tivesse. Ah, se eu tivesse feito o curso X e não Y. Ah, se eu tivesse casado com aquela namorada e não com a mulher que eu casei. Ah, se eu não tivesse tido o segundo filho. Ah, se eu tivesse feito aquela cirurgia. Ah, se eu tivesse aceitado aquela proposta de emprego. Ah, se eu não tivesse deixado aquela empresa. Ah, se eu tivesse gasto um pouco mais de tempo com isso. Ah, se eu tivesse alguma coisa que nunca aconteceu. A sensação de que o livro que eu devia ter lido eu não comprei, ficou na prateleira da livraria. Isso é melancolia. Se o nostálgico quer voltar no tempo para reviver, o melancólico quer voltar no tempo para reescrever. Aí é aquele sujeito que diz assim, ai, como eu queria voltar aos meus 18 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Um dia um sujeito falou para mim, pastor, eu queria voltar aos meus 17 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Seria muito melhor. Eu falei, que melhor nada, rapaz. Você ia apanhar dos seus colegas todo dia. Você com 17 anos com a cabeça que tem hoje ia apanhar todo dia. Você é chato. E jovem não gosta de chato. Você ia apanhar na escola, você ia apanhar no trabalho, você ia apanhar na rua. Porque quem tem paciência com velho chato é velho. Nós temos paciência uns com os outros aqui. Mas nossos filhos não têm paciência com a gente, não. E se a gente tivesse a idade deles, eles davam um cacete na gente. Volta no tempo, você vê só. Viver o hoje. A vida é curta para a gente ficar aprisionado no passado. É isso. Vamos ficar em pé e vamos terminar. A vida é curta, então é melhor cultivar o bom nome. A vida é curta, então é melhor saber despedir-se. A vida é curta, então é melhor crescer com a tristeza. A vida é curta, então é melhor aceitar repreensão. A vida é curta, então é melhor terminar o que começou. A vida é curta, então é melhor ser mais paciente. E a vida é curta, então é melhor deixar o passado passar. Ok? que a vida é curta, o presente é um instante, e mesmo assim não deixa de ser um presente. Pai, obrigado, abençoa-nos, dá-nos o descanso que precisamos agora, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, tchau.